Só por um momento, pois até nas pedras nascem flores, fruto de diversos amores. A poesia transcende o papel pra magia, e assim se vivia. O sonho se confunde com o real, tuas lágrimas são gotas de cristal. Quero tua luz alcançar, no apagar do sol, no acender da lua. Se o fogo da paixão dá pra clarear tua beleza nua, o vento continua a brincar com seus cabelos. Bate mais forte, coração. Não consigo mais conter os meus desejos. Dormir, meu amor, segurando tua mão. Eu voltei pra você. Claridade ofuscante, arde meus olhos de prazer por um instante. Teu olhar sereno explode o universo em pedaços pequenos. Tua boca de sedução não diz mais te amo, não diz mais paixão. Mas eu não quero me calar pra sempre, te esquecer impossível, mesmo que eu tente. Nem se sente que me envenenou, me diga onde que eu vou. Minha dona, minha princesa, é teu meu coração, é tua minha natureza. De teus desejos sou um prisioneiro, sou teu corpo, alma inteiro pra te atender. Sou o primeiro, se é pra reverenciar, sou o mais verdadeiro. Antes da vida anoitecer e se tornar perdida, temos que fingir que a dor não ameaça se você partir. Que o medo não foi despertado, mas o amor é assim, não sou o único culpado. Transportando de emoção, denunciando o sentimento mais escondido. Caminhos que levam ao coração, batendo mais forte, com mais sentido. As lágrimas vêm revelar todo o verde de teus olhos. Os espelhos refletem e não podem negar toda a força de nossos sonhos. Eu voltei. Eu voltei.